te explico, das otra vueltecita, girando por la pista, y abajito se siente. Sua, sua, sua, sua, sua, sua, sua, sua, sua, sua, sua, sua. A bailar. Sua, sua, sua. A gozar. Sua, sua, sua. A bailar. Girando por la pista y abajito.